abafar, porque está doendo aí. Chegou ao teu limite. Tens lutado tanto, porém não vê nada. Parece que é o fim, ponto final da tua história. O vento tem soprado. O que vai ser de ti agora? Ainda não terminou e não chegou ao fim. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Ainda não acabou e não termina assim. Aquele que começou a obra vai completar a história. Vai ter reviravolta na tua história. Vai sim, vai ter vitória nessa prova aí. Vai ter mudança de decreto. Correntes caindo. Adore mais, adore mais. O céu está se abrindo. Adore mais, adore mais.